se esperar, minha loucura correndo solta. Nesse vendaval, venho e volto mal. E as paredes desgastadas, pintei no escuro. Minha prisão virou eu mesma. Eu me assusto quando tudo isso passar, o delírio terminar. Será que ainda vou lembrar quem eu era? Se tudo voltar ao normal, vejo medo do irreal que há aqui tão dentro de mim me espera. Tão dividido esse ruído, meu sacrifício é um resíduo. Até ver o mundo queimar, eu vou distanciar. Se me mecanizar, talvez nada vá voltar. Até ver o mundo queimar, eu vou distanciar. Se me mecanizar, talvez nada vá voltar. Como é que eu vou ficar saudável nessa porra? Se o tempo passa e tanta gente morre à toa, e esse ciclo não acaba e volta tudo. Não vejo ninguém nas calçadas, me distancio pouco a pouco. Tão dividido esse ruído, meu sacrifício é um resíduo. Até meu mundo queimar, eu vou distanciar. Se me mecanizar, talvez nada vá voltar. Até meu mundo queimar, eu vou distanciar. Se me mecanizar, talvez nada vá voltar. Até meu mundo queimar, eu vou distanciar. Se me mecanizar, talvez nada vá voltar. Até meu mundo queimar, eu vou distanciar. Se me mecanizar, talvez nada vá voltar. Tudo isso passar, o delírio terminar, será que ainda vou lembrar quem eu era? Se tudo voltar ao normal, vejo o medo do irreal que aqui tão dentro de mim me espera.